Tanta patifarias que eu vejo na TV. O povo faz de tudo pra se autopromover e não querem nem saber se tão passando por cima dos seus princípios, da sua disciplina. Por fama, dinheiro, sucesso, ambição, corrói, destrói o seu coração. Esquece das humildades, esquece das amizades. Tudo isso perdeu espaço, parceiro, pra vaidade. Irmão, não tô dizendo que você não pode sonhar com as coisas boas que a vida pode nos dar. Mas vai vendo, rapaz, não pode desandar. Querer passar por cima dos irmãos, atropelar. Aí o bicho vai pegar, você vai ver, é coisa séria. É perifa, é favela, é nós que tá, não é novela. Aqui a realidade é maluco, firmeza é nós. Periferia, favela, todos juntos numa só voz. Vai vendo, o som MA e o Du é os corre, é GDR, é nós que tá. Perifa, zona norte, zona leste, oeste. É desse jeito, rapaz, que a ideia prevalece. Patifaria, vejo todo dia, não é novela. Dinheiro gera dinheiro e o povo vidrado na tela. Aqui não tem ator, nem muito menos popstar. Pra botar o rango na mesa, os mano tem que traficar. O Faustão tá na TV, então se vira nos 30. Toma rap na veia, nosso time é uma grande família. Amor à vida, ninguém tem, quem tem é só lamento. O bagulho aqui é real, não é ficção, é sofrimento. Vai lá no Cidade Alerta, manda corta pra 18. Eu quero a cabeça da Xuxa no Projac da Globo. Mostra as putas no Big Brother, depois diz que é sobrenatural. Eu quero é que se foda, filha da puta do Pedro Brial. Investe 1 milhão, né não, e diz que tanto faz. Enquanto a gente se mata por 700 reais. Mas aí a fita é louca, nós é pobre, fazer o quê? JF, GDR, Du, pra fortalecer. Gravando. É nós mesmo, meu querido, não é de hoje essas paradas. Patife é o que não falta na minha quebrada. Falador, passa mal quando nós tá de rolê. Quer chegar, se aproximar, e aí vai se fuder. Não sabe o que eu passei, mas vem me criticar. Não é de hoje, meu parça, que eu comecei a cantar. Não é seu estilo, meu som, então vai se ferrar. Curte Anitta e Naldo e vai rebolar. O meu som é verdadeiro, não preciso maquiar. Goste quem gostar, bato palma pro 100. Meias palavras que ajuda, patrocina as mortes nas quebradas. Babão, cuzão, defensor de praça. Foda-se as TV, Globo e SBT e suas filiais. Não preciso de vocês, gangsta rap não para. Como meu parça mal fala, vem sistema debater. Que nós tem, proceder, proceder. GDR, Função MA, salve. JF, 92, é nós mesmo. Foda-se o sistema. Alternativa. Audiência na TV, destaque pro jornal, vírus que invade a mente e pena na rede social. Audiência na TV, destaque pro jornal, vírus que invade a mente e pena na rede social. Audiência na TV, destaque pro jornal, vírus que invade a mente e pena na rede social. Audiência na TV, destaque pro jornal, vírus que invade a mente e pena na rede social.